Está começando mais um Senswave aqui na Sense, tudo bem? Edição número 1 da primeira temporada, convém explicar o que é o Senswave, né? Senswave basicamente é o podcast para você viajar e também para você relaxar. É um podcast com músicas eletrônicas das mais rudimentares aos novos estilos como chill out, ambient, downtempo, trip hop, dream pop, tem retrowave, synthwave, agora eu falei certinho, vaporwave, é muito, são músicas que em algum ponto elas acabam convergindo, né? Todas as segundas, às 23 horas ao vivo. Estamos ao vivo, tanto que são 23 e 4, né? É um programa com mais de 10 anos de pesquisa sobre esses estilos e como eles conversam entre si. E o Senswave também traz uma novidade. Tarô, sim, com Ricardo Marques. Você pode, inclusive, seguir o Ricardo Marques nas mídias sociais. facebook.com/tarosakura. E twitter.com/_, que é aquela linhazinha embaixo, Wikipedia, ou Wikipedia. Isso, e você também pode entrar direto na página do Senswave no site da Sense, que é www.sensecast.org/wave. E, bom, este primeiro episódio, a gente vai fazer um apanhado do que nós tocaremos em geral no Senswave. Para começar, tem dois grandes expoentes da música ambiente. O Ray, em alguns lugares conhecido como Ray, Aphex Twin, para abrir o Senswave com Helios Fan. E o resto das coisas é uma surpresa, mas tem muita coisa boa. Eu ficaria por aí. Vai ter Vaporwave, vai ter Retrowave, vai ter música eletrônica, vai ter até flashback, sim, muito bacana. E a gente também aguarda sua participação no www.sensecast.org/chat e www.sensecast.org/contato. Daqui a pouquinho eu volto, até já. We'll be right back.

feel, né? Ah, Bandeiras, This Is Your Life, a versão Easy Life. Essa versão Easy Life de This Is Your Life, do Bandeiras, é uma das músicas que eu mais gosto na vida. A música é de 1991 e esse remix foi feito por uma dupla de produtores com nome bem a ver com o Senswave, Less Stress. É demais. E antes a gente rolou o Chet Faker com I'm Into You, de 2012, do álbum Thinking in Textures. Pensando em texturas, vamos ser mais exatos. É textures, né? É, acho que é isso. Me ajudem, www.sensecast.org/contato ou www.sensecast.org/chat para participar ao vivo agora, 23h28 na Sens. A gente segue com o Senswave. Ah, sim, para eu só falar aqui um pouco mais do Bandeiras e também porque é uma das músicas que eu mais gosto na vida. O Bandeiras, ele é um duo de música britânica, formado pelas cantoras. Cadê aqui o nome dela? Estava aqui na minha frente e agora ela saiu. Bom, mas ela tinha muitas participações de caras bem famosos, como Johnny Marr, do Smiths, Bernard Sumner, do New Order. O nome delas é Sally Herbert e Caroline Buckley. Bom, como já falei, a música é de 1991 e esse remix foi feito pelo Less Stress. Dando seguimento ao Senswave, mais duas músicas e depois a gente já volta com o Wave Cards, do Ricardo Marques. A próxima música é demais, demais. I Love You, But I've Chosen Darkness. Não, não é o nome do som, é o nome da banda. O nome do som é The All. E eu queria que você prestasse atenção na segunda música desse bloco. Eu não vou falar o que é, vou fazer uma surpresa, mas a gente vai rolar muito esse estilo aqui no Senswave. Então agora, I Love You, But I've Chosen Darkness, e depois essa outra que eu queria que vocês prestassem um pouco atenção. Até já. Thank you. Isso aí é o Chuck Person Echo Jam A3. Você percebeu aí que tem um sample de Too Little Too Late da cantora Jojo, né? É, essa música é uma das... Esse álbum, Chuck Person Echo Jam, é um dos grandes títulos do Vaporwave, que é um estilo que a gente vai abordar bastante aqui no Sainswave. E... Esse projeto é capitaneado pelo Daniel Lopatan, que também é o One Trick Point Never, que a gente também vai tocar aqui. Inclusive, Cairo Braga toca também no programa Irmão, ou Primo do Sainswave, que é o Astrolábio, que vai ao ar às terças aqui na Sains. Beijo pro Cairo. Bom, Chuck Person Echo Jam é um álbum tem uma coisa importante pra falar. Ele é de 2010, mas tem uma coisa importante pra falar, que ele é todo gravado em fita cassete, igual o Sains analógico, que vai ao ar às 7 horas da manhã e às 2 horas da tarde. Claro que é outra vibe, porque o Sains analógico, ele visa dar aquela recriar aquela atmosfera das gravações analógicas. E no caso, o Daniel Lopatan aqui, ele criou mais ou menos, claro, porque o som da fita é bem característico, né? Se você perceber aqui, que é a segunda parte dessa música que nós tocamos, que é com o sample de Castles in the Sky, você vai ver que tem o som de fita. Bom, mas eles fazem bem, eles e a Macintosh Plus, que a gente vai tocar inclusive na edição da semana que vem, que é outro dos grandes nomes do Vaporwave. Eles usam aquela técnica de Chop and Screw, que é pegar o sample e arrasar com ele. No caso aqui, dá uma baixada enorme no pitch, fica demais, fica bem viajante. Bom, 23h38 a gente vai para uma das sessões mais bacanas do Sainz Wave, que é o Wave Cards, sessão de tarô com o Ricardo Marques. Depois nós voltamos com música, mas ouve porque é muito bacana. Até daqui a pouquinho. Boa noite, meu nome é Ricardo Marques e esse é o Wave Cards. Esse trecho do programa ele vai tratar de como continuar essa vibe de tranquilidade, viagem e relaxamento com a ajuda dos arcanos do tarô. Os arcanos do tarô, sejam maiores ou menores, eles contêm muito simbolismo e costumam representar momentos, sensações, vivências, pessoas, energias, experiências que nós podemos viver, não importa qual a cultura, não importa qual o local do planeta ou o momento da vida. Para cada vez que o quadro for apresentado, eu vou puxar uma carta aqui de um dos meus baralhos de tarô e vou trazer para vocês o simbolismo dela como um conselho, uma dica, um aviso sobre o dia seguinte, as energias que estão a vir. E a carta que eu puxei hoje é a Roda da Fortuna. Como um arcano maior, a Roda da Fortuna ela representa um arquétipo. O arquétipo da mudança. Qual é a única coisa que não muda na nossa vida? A mudança. Ela sempre, sempre está acontecendo. Ela nunca deixa de acontecer. Ela pode demorar mais, ela pode demorar menos, mas a mudança sempre chega. Mas o tipo de mudança que a Roda da Fortuna sinaliza é a mudança que a gente não controla. Então são eventos e energias que estão trabalhando para operar uma mudança. E essa mudança vem do meio externo. É uma mudança que traz completas alterações para alguma situação, para algum propósito, para algum tipo de plano que você tenha, algum objetivo. Essa mudança ela vem como uma sinalização de que você não está 100% no controle. Mas tendo isso em mente, tendo isso avançadamente como dito para você, é bom a gente ter esse tipo de aviso, a gente ter esse tipo de prenúncio para poder se preparar. Por isso, a Roda da Fortuna ao aparecer, ela sempre sinaliza para esse tipo de preparação que a gente tem que fazer. O quão desprendido, o quão livre, o quão tranquila você está para se deparar com uma mudança não prevista nos planos. É claro que, pela palavra que a gente vê, não prevista, inesperado, é difícil estar realmente 100% preparado para isso. Mas a mudança, quando ela opera, ela sempre opera no sentido de renovar algo que estava começando a ficar estagnado, ou que realmente estava perdendo um pouco do sentido em acontecer. Talvez fosse um plano infrutífero, talvez fosse uma ideia que não ia muito para frente e ainda não estivesse tão claro assim aos nossos olhos, aos nossos planos. Então, quando a Roda da Fortuna vem, pode parecer ruim à primeira vista, mas ela tem diversas lições para ensinar. Outro ponto a ser sempre trabalhado com a Roda da Fortuna é a resiliência. Resiliência é a capacidade não só de superar adversidades, mas também de se encontrar e encontrar também saídas criativas para locais, pessoas, eventos inesperados ou adversos. Assim, a Roda da Fortuna traz a possibilidade de nós entrarmos em contato com esse lado da nossa vida, o quão resiliente nós somos e qual é a nossa escolha de saída criativa para um evento desse que foge do nosso controle. Nós estamos demais acostumados a padrões e não conseguimos alterar os meios de fazer as coisas, ou quando nos deparamos com uma questão dessa tão aberta e tão imprevisível, a resposta é mais simples, fluida, que obviamente pode gerar um choque no começo, mas há alguma tranquilidade em operar a mudança na sua vida? É uma carta à roda da fortuna que também aponta para a nossa comodidade com as coisas e com o tipo de coisas que a gente conquistou. Como uma roda, a maioria das vezes em que essa carta é representada, existem elementos ao redor dessa roda e ora eles estão subindo, ora eles estão descendo, indicando exatamente esse ciclo da vida que opera em todas as situações. Há momentos em que você está crescendo, ganhando, melhorando, e há momentos em que tudo parece estar ruindo e você perdendo controle, perdendo acessos e perdendo dinheiro, perdendo pessoas. A roda da fortuna convida a realmente sentir essa experiência e saber que se você está num ponto da roda, é porque você já passou pelo outro lado e pelo outro lado e pelo outro lado. Uma roda, ela tem diversos pontos. A sensação de estar estagnado numa situação é completamente modificada quando vem a roda da fortuna, porque ela indica que a roda vai girar e com isso a sua posição vai ser alterada. Com esse tipo de alteração, a gente sempre entende que há movimento. E nesse movimento, outro questionamento que a roda da fortuna traz é: em que ponto da roda você está em relação ao centro dela? Você está no centro, completamente estagnado, apenas observando as coisas acontecendo e nunca se envolvendo pelas situações? Ou você está na beira da roda, completamente sendo jogado para cima e para baixo e para os lados, em plena vertigem e sem controle da sua vida, mas completamente entregue irresponsavelmente aos acontecimentos? Esse tipo de dinâmica não é algo que deva ser trabalhado como 8 ou 80. Não é uma posição estática, é sempre um movimento. Então, alterar o seu espaço, o seu caminhar e a sua velocidade, e aceitar que isso pode ser alterado, às vezes contra a sua vontade, pois vivemos sempre em alteridade. E as energias que acontecem e fluem e nos atravessam e captam um pouco do que a gente projeta de volta para o universo têm influência e é influenciado pela roda da fortuna, que é o grande arcano da mudança. Então o convite é: se prepare para o inesperado da melhor maneira que você puder e aceite esse presente como uma nova possibilidade de você se ressignificar enquanto pessoa dentro dessa meta, desse objetivo, desse plano, desse acontecimento, desse relacionamento. É isso, galera. Um abraço. Boa noite. Thanks, please. Boy, I don't really wanna lose you, but I don't want your folks to turn me over to the hands of the law. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act in their attitudes. As the tears roll from my eyes, I feel a hurt inside. As I reach out to you, said I'm so confused. Oh, oh, I'm trapped like a fool, I'm in a cage, I can't get out. See, I'm trapped, can't you see I'm so confused? I can't get out, see, I'm trapped like a fool, I'm in a cage, I can't get out. See, I'm trapped, can't you see I'm so confused? I can't get out. Why should we let us go further? Can't you see it's gonna pull us apart? If you think I can't afford to support you if you want to, ever think about ever settling down? I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act in their attitude. As the tears roll from my eyes, I feel a hurt inside. As I reach out to you, said I'm so confused. Oh, oh, I'm trapped like a fool, I'm in a cage, I can't get out. See, I'm trapped, can't you see I'm so confused? I can't get out. See, I'm trapped like a fool, I'm in a cage, I can't get out. See, I'm trapped, can't you see I'm so confused? I can't get out. Essa música é fantástica. O som do Boards of Canada com Trapped. De 2009. Essa música não é especificamente uma música do estilo Vaporwave, uma música eletrônica, mas ela pegou um sample de... Olha, não dá pra dizer nem que é um sample, né? É quase uma regravação de Trapped do Colonel Abrams. E jogou o pitch lá embaixo e fez a versão deles. É muito semelhante ao estilo Vaporwave, mas é não, assumidamente, pelo projeto Boards of Canada, não é uma música de Vaporwave. Você pode dizer o que você acha, www.sensecast.org/contato. A gente lê a sua mensagem sempre no ar. Antes também demais, outra música que... outro projeto que a gente vai tocar bastante aqui no Sensewave. O som do Glass Animals com Youth. Essa música do Glass Animals, Youth, ela é... deixa eu pegar aqui... de 2000. É, na realidade, o clipe saiu em 2016, né? Uma música mais recente. E é muito bacana o som deles. Agora, o Trapped, do Boards of Canada, é de 2009. Deixa eu só fazer um adendo. Eu esqueci de desanunciar a música que veio antes da antes do Ricardo Marques. A gente tocou o Chuck Person com Echo Jam A3. E eu esqueci de desanunciar o I Love You But I've Chosen Darkness com The All, que é de 2006, do álbum Fear Is On Our Side. Medo está ao nosso lado. Poético. É, o Glass Animals, só para eu confirmar aqui, Glass Animals com Youth, é um som de 2016 mesmo. E o, eu já desconfiava porque eu lembro quando saiu, né? E a banda é inglesa. O Boards of Canada, apesar do nome, a gente até brincou ela com os blocos aqui das Saints. O Boards of Canada, apesar do nome, eles não são do Canadá, eles são da Escócia, então é só o nome mesmo. Mas vocês acompanham os blocos aí das Saints, que a gente costuma fazer uma brincadeirinha até com isso. Bom, estamos chegando ao fim. Agora a gente vai tocar, a gente sempre no fim deixa uma ou duas saideiras, depende do tempo. Se a gente não tiver tão estourado, peço desculpas pra Pri, daqui a pouco vai cair, vai entrar o que assistir. Mas a gente vai tocar agora, a gente vai ver se dá tempo. A saideira, na realidade, originalmente é só o DJ IC com Love. Se tiver um tempinho, a gente toca mais uma, tá bom? Nos programas que der tempo, a gente vai tocar duas de saideira. Agora é a vez do DJ IC com Love aqui no Saints Wave. We'll be right back. long time, and we're going to be thankful. Esse é o som do Mega Drive, projeto de Retrowave, Total Control. Deu tempo. Estouramos um pouquinho de tempo, mas deu pra fazer. É porque também a gente começou um pouquinho atrasado, mas deu pra fazer duas saideiras. O Mega Drive com Total Control e o DJ IC com Love. Mega Drive com Total Control é de 2011, do álbum V-Rage S, que é bem legal esse projeto, hein? E o DJ IC com Love, que também é conhecida com Once Upon a Time, é, entre parênteses, Once Upon a Time, é de 1995, se eu não me engano. Eu vou confirmar aqui e já falo pra vocês. Bom, Senswave é isso, programa para você viajar, o podcast para você viajar, é bem legal e você pode pedir a sua música aqui no www.senscast.org/contato. Sugira a sua música, visita a página www.senscast.org/wave. Daqui a pouco o setlist desse programa vai estar lá no site, na página especial, essa que eu falei, /wave, para você baixar e ouvir, e para você saber as músicas que tocaram. E o podcast daqui a pouquinho vai estar lá no www.senscast.org/ondemand para você ouvir a hora que quiser. A produção foi minha, Max Tab. A coprodução foi do Ricardo Marques, com a equipe da Sens. A gente agradece a todos que ouviram e até a próxima. Até semana que vem. As reprises, sim, falar as reprises. As reprises do Senswave ocorrem no sábado às 10 horas da manhã e na quinta para sexta às 3 horas da manhã. Ou madrugada de sexta às 3 horas da manhã. No sábado às 10 da manhã também tem reprise. Tá entrando, vai entrar uma reprise na horário da tarde. Semana que vem eu falo pra vocês, tá ok? Tchau.